sobre o que que a gente vai falar hoje? Cara, animes, shonen, porrada, gigantes, coisas parecidas. Não temos hoje nem a presença do Roger, nem do Tião, nem do Bruno Valério. Mas fica aí o convite para qualquer um dos três para poder participar no futuro aí de um Ultracast sobre anime oficialmente, né? Esse anime, que é o Shingeki no Kyojin, que em inglês tá Attack on Titan, que é meio estranho, né? São os gigantes atacando, né? Não os gigantes sendo atacados. Mas isso não interessa. Que ele é. Pelo menos a premissa dele é muito bacana, porque é uma sociedade assim, quase que pós-apocalíptica, por assim dizer, né? Em que os últimos humanos estão restritos a uma cidade, uma espécie de cidade-estado, e cercada por muros, né? Porque os Kyojin, né? Os titãs. Basicamente, exterminaram a humanidade. E eles vivem nessa cidade morada para proteger do avanço desses titãs. E a sociedade é muito o mito da caverna, né? Porque o pessoal tá lá há tanto tempo que eles meio que perderam a noção de que existe um mundo lá fora, sabe? Então, o pessoal já não tem noção do que é um oceano, não tem noção do que seria, sei lá, um iceberg, sabe? O pessoal perdeu essa noção, de tão acostumado que tá a viver naquela gaiola deles lá. Mas só que o começo, eles estão numa espécie de paz, assim, porque a muralha meio que segura esses titãs, né? Os titãs, eles têm por volta de o quê? Eles oscilam entre 3 e 15 metros de altura, mais ou menos assim. E a muralha que cerca a cidade, a muralha principal, mais externa, ela tem uns 50 metros de altura. Mas eis que aparece um titã, realmente titã, né? Onde ele consegue olhar por cima daquela muralha, dá uma bica na muralha e deixa todos os titãs entrarem e faz um massacre. E daí eles têm que regredir mais para dentro da cidade, né? Porque são três muros concêntricos. E a história começa a partir daí, da humanidade agora sendo obrigada a lutar contra esses titãs, que ela é totalmente despreparada para realmente lutar efetivamente contra os titãs. E a história é essa, como eles conseguem retomar a cidade que eles perderam e ainda, se possível, conseguir derrotar esses titãs. Vegeta, o que você achou da sinopse do Guilherme? Foi uma sinopse muito bem feita. Obrigado. Eu acho que é um desenho que deve ter muita ação, né, cara? Então a tendência é que eu goste. E a parte do sangue, assim, muito massacre, eu não curto não, mas a parte, assim, a coreografia das lutas, se é que tem coreografia, como é que é? Eles enfrentam com armas? Como é que eles enfrentam esses bichos? Ah, sim, essa é a parte que talvez seja a mais legal, porque a maioria dos titãs são burros, eles são quase como se fossem zumbis gigantes. Eles não têm inteligência, não têm nada, eles só vão e comem as pessoas. E também eles regeneram com uma velocidade absurda. Se você soltar uma bala de canhão na cara deles, a cara regenera, sabe? Muito difícil de matar. A única forma efetiva de matar um titã é cortar a coluna vertebral deles, mas na altura do pescoço, um lugar bem específico. Então, o que eles fazem é uma coisa muito doida, porque o nível de tecnologia da civilização é meio steampunk. Tem rifle, tem tudo mais, mas é tudo mais ou menos a vapor, assim. Eles têm uns mecanismos bizarros. Eles usam espadas, mas na bainha das espadas, por assim dizer, tem um mecanismo de arpão no qual eles atiram arpões e depois se puxam. Sei lá, por exemplo, atiram um arpão num prédio e depois se puxa. Meio que nem Batman, sabe? Eles ficam usando esses mecanismos para manobrar em volta dos titãs e conseguir cortar o pescoço deles. Então as batalhas são muito nesse estilo, sabe? Bem assim, muita pirueta. Que eu acho bem bacana. Pra mim, encerra a questão sobre se esse anime é legal ou não, a partir do momento que você coloca zumbis gigantes que se regeneram contra Batmans. Como é Contra essa? Batman. Ai, ai. Sério, mas o que realmente me empolgou com relação a esse anime é justamente a questão de. É basicamente um apocalipse zumbi. Simplesmente a premissa básica. Depois, é claro, o plot desenvolve, né? Tudo mais. Mas o que realmente me mostra, que acho interessante, porque ao contrário de filmes de zumbi que eu já vi por aí, esse é o único que realmente me deixou tenso com relação à sobrevivência dos seres humanos. Porque na maioria dos filmes de zumbi que tem por aí, Madrugada dos Mortos e tudo mais, a premissa é, os zumbis não são tão letais assim. É o problema que os seres humanos não conseguem se organizar para enfrentar os zumbis. Todo mundo começa a ser idiota um com o outro. Isso pra mim não dá atenção nenhuma, sabe? Quer dizer, ah, a humanidade poderia sobreviver, mas todo mundo é estúpido e egoísta, então por isso tá todo mundo morrendo. Nesse caso, dá pra sentir na pele mesmo que o pessoal tá completamente desesperado, sabe? Quando os titãs começam a aparecer, o pessoal entra em pânico, mesmo os pessoal mais bem treinados, porque realmente é muito difícil enfrentar efetivamente os titãs. Tem que ser um Batman mesmo, sabe? O cara tem que ter a manha. Isso pra mim que é legal, porque realmente dá tensão, sabe? O bacana é que tem dois tipos de titãs. Tem os titãs burrões com cara de idiota e que parecem mais ou menos seres humanos. E tem os titãs que são inteligentes, ou pelo menos aparentam ser inteligentes, e tem um visual tipo sem pele, sabe? Só músculo, tendão e tudo mais. Então, isso o que é muito bizarro, porque parece que enquanto os titãs burrões, eles só saem comendo as pessoas e comendo sem precisar comer os seres humanos para sobreviver, não é fome. Eles não têm aparelho digestivo. Simplesmente comem as pessoas porque querem comer as pessoas. Eles não parecem totalmente sem inteligência. Os titãs sem pele, eles parecem ter inteligência, pelo jeito que se comportam, mas eles não atacam diretamente os seres humanos. Eles simplesmente armam a situação para os titãs burrões chegarem lá e matar a humanidade. Então tá uma coisa muito confusa. Você não sabe exatamente qual que é o plano desses titãs gigantes, se eles têm um plano, se eles são inteligentes mesmo, sabe? Fica tudo muito confuso. Como é a organização social deles, né? Exatamente. Porque eles nem precisam de comer seres humanos pra sobreviver. Eles nem têm essas necessidades. Então é uma coisa totalmente assim, de virar a cabeça, assim, de você ficar imaginando por que isso tá acontecendo. Mas aí uma pergunta. Então, é explicado durante o anime? Não precisa explicar para nós, mas é explicado durante o anime ou o mangá a origem deles, ou a organização deles, ou a constituição deles, pelo menos? Cara, é aí que eu acho legal, porque eu ainda não cheguei numa parte que explique. Mas, pelo jeito que eles estão construindo o plot mesmo, como está desenvolvendo, mesmo que não chegue a explicar, eles estão dando pistas que pensaram em tudo. Por exemplo, tem uma mulher lá do exército, lá, responsável lá para caçar e combater os titãs, né? Que ela é meio que a cientista, né, que gosta de pesquisar os titãs. E ela levanta esses questionamentos. Por exemplo, um dos titãs lá, o titã gigantesco, de 60 metros de altura, ele aparece e desaparece de repente, sabe? E ele também solta muito vapor, uma coisa muito estranha, assim. Ela leva tudo isso em conta, e também até fala, até estruturalmente, que um ser humano daquele tamanho não ia se sustentar. Então não é necessariamente um ser humano gigante. A própria estrutura deles é diferente. Todos esses questionamentos que você pode ter com relação a como seria a fisiologia dos titãs, ela leva em conta. E tem mais um problema. Quando o titã morre, ele desaparece. Ele tipo evapora, por assim dizer. Então é muito difícil de estudar os titãs. Só consegue de vez em quando, às vezes consegue capturar um deles vivo. Mas um deles vivo é muito perigoso, porque eles são titãs, eles não conseguem prender eles direito. Então é toda essa complicação de como esses titãs funcionam que também chega a ser fascinante, porque pelo visto parece que eles pensaram em tudo, sabe? Não é assim, inventou. Tem uma lógica lá, mesmo que seja uma lógica fantasiosa. E é extremamente difícil para os seres humanos conseguirem descobrir qual que é essa lógica. Porque eles não conseguem nem dissecar os titãs direito, conseguem. Uhum. Uma pergunta meio nada a ver, mas que deu curiosidade agora, assim. Uhum. Tu acha que, digamos que ainda passasse a TV Globinho de manhã, tu acha que esse desenho tinha alguma chance de passar de manhã, tipo, no lugar de Dragon Ball ou de uma coisa assim? Ele é um pouco chocante, porque realmente aparece a pessoa morrendo. Mas ele não é gore. Tipo, não aparecem tripas, assim. Por exemplo, quando um titã come uma pessoa, geralmente a câmera sai, sabe? O cara, aparece o cara indo morder, mas não mostra, assim, ele arrancando e rasgando, assim. Não é gore, assim, não. Então, assim, ele é um pouquinho mais violento que o seu... Não foi feito pelo Gartieres, em resumo, né? É, exatamente. Ele não é porno de tortura, sabe? Não foca nisso. Mas ele choca um pouquinho porque depois aparece um monte de carinha morto e mutilado e tudo mais, assim. Isso, então. O mais provável, então, era que eles fizessem no esquema Samurai X. Pega o desenho de 20 minutos e transforma em 10. Porque sai picotando. Retalhador é o editor da Globo, viu, cara? 5 minutos. Kenshin, não. Se fosse feito pra anime ou pra mangá, como seria a adaptação de Senhor dos Anéis? Cara, tempo difícil. Se vira nos 30, se vira nos 30. Porque eu tô tentando pensar em alguma coisa que seria um paralelo, mais ou menos assim. Eu acho que num anime explicitaria muito mais as mudanças que o Frodo passaria, e também usaria muito mais as mudanças que o Frodo passaria com a exposição dele ao anel. Eu acho que... Porque o negócio do anel não é só que ele fica invisível, né? O anel, ele serve pra vamos dizer, o efeito maior dele, ele é que aumenta o poder pessoal da pessoa que usa. Porque ele... Porque tem boa parte do poder do Sauron. Então eu acho que se fizesse um anime ou mangá dos Seus Anéis, eu acho que ia focar bastante no Frodo, na exposição dele ao anel, e como aos poucos ele talvez despertasse novas habilidades, por assim dizer. Talvez ele ganhasse alguma habilidade mágica, conseguisse ler o pensamento das pessoas, fizesse alguma coisa, sabe? Teria essa progressão. Do Frodo, à medida que se progredisse na história, ele ficasse fisicamente mais debilitado, mas ganhando poderizinhos mágicos, sabe? Eu acho que teria essa progressão. Provavelmente eu acho que eles iam pegar uma história baseada na mitologia nórdica, né? E aí eles iam fazer um anime que é uma parada japonesa. Será que não ia ter um conflito aí? Será que eles iam saber adaptar isso? Eu acho que cara, não. Cara, velho, isso é até um outro aspecto muito interessante, é que como é que anime, mangá, pega imagens e mitologias ocidentais e faz uma salada incrível. Isso acontece bastante. Que, por exemplo, um anime que... um shonen que também tem torneio, que é o Fate Zero, que eu tava assistindo, que eu parei de assistir mais porque eu cansei, mas não porque eu achei ruim mesmo. É mais porque era mais do mesmo. Que eles, uhum. que eles pegam a lenda do Graal, também um monte de mitos ocidentais, e faz uma mistureba gigantesca neles, e a mistureba até que funciona. A mistureba eu achei um dos negócios mais legais do anime, que é mais ou menos uhum. assim. Parece que o Graal seria tipo um gene da lâmpada, né? Quando ele aparece, poderia conceder um desejo à pessoa. Eita, nós. Só que ele aparece whatever, assim. E o torneio desse desenho é justamente de vários magos, tipo, famílias de magos, sabe? Que lutam entre si pra ter o direito a esse grau. E eles lutam entre si, não só usando as próprias habilidades mágicas deles, mas principalmente invocando um servo. Esse servo seria o quê? Um espírito de algum herói do passado, que eles ressuscitavam, mais ou menos assim, tornavam eles físicos de novo, e usavam eles como se fossem, eles fossem os pokémons deles, sabe? Porque tem, por exemplo, eles pegam um Rei Arthur, só que o Rei Arthur, ele era, na verdade, parece que seria uma mulher, então é a Artúria, sabe? Então eles fazem essas saladas, assim, pegam mitologias, eu acho que celtas também, que eu vi também um guerreiro lá que seria da mitologia celta, pegam o Gilgamesh, Gilgamesh aparece como um dos heróis lá, Gilgamesh é o, talvez, acho que é a primeira história, primeiro poema épico que registrado é o poema de Gilgamesh, se eu não me engano, mas é... Então, aparecem esses carinhas assim, e ele faz essa salada gigantesca de mitos basicamente ocidentais, né? Ou são mais relacionados ao ocidente. E foi até que ficou legal, velho. Esse aspecto eu achei muito bacana. Eu acredito que eles são muito mais competentes para transportar coisas da cultura ocidental para a cultura deles do que o ocidente é competente em transportar coisas do Oriente para a cultura atual. Vocês já viram o Manga Verso da Marvel? Eu acho que é a pior revista em quadrinho que eu já li na minha vida. Porque, como é que é? São adaptações... Forçação ao extremo. Por exemplo, se um personagem deveria... na versão... Se no anime, por exemplo, tem o costume de aparecer tentáculo, então vai aparecer o Shumagorai em todas as histórias. Vamos exagerar ao máximo todas as características. E o principal disso, tudo é muito mal desenhado. O pessoal americano, norte-americano, não conseguiu captar o jeito de desenhar do Oriente. Uhum. A sensibilidade, o traço é diferente. E eles tentaram transportar e ficou muito ruim. Muito ruim. Com direito a ser terrível para o quadrinho do Motoqueiro Fantasma. Só. Pô, Motoqueiro Fantasma é o design mais legal que eu acho dos super-heróis. Ah, cara, eu tô quase me arrependendo. Tipo... Fala aí. Fala. Coragem. Fizeram Exige coragem, cara. Fizeram uma adaptação do Rei Arthur. E eu não sei nem dizer para que fizeram essa adaptação. Não no sentido do porquê, não tem porquê. Mas qual o gênero disso? Eu acho que é o gênero Sessão da Tarde. Porque o nome do filme é Avalon High. E aí é numa escola de ensino médio. A garota... Eu vou ler aqui o que tá na Wikipedia. Ela começa a notar uma série de estranhas coincidências entre o seu cotidiano e a lenda do Rei Arthur. Mas qual o seu verdadeiro papel nessa história? E o pior, o que ela pode fazer para impedir uma profecia milenar se cumpra mais uma vez? É, peraí! Ah, não, cara. Não. Cara, isso aí é a bastardização de um conceito. É você pegar uma história básica e estuprar ela tanto que ela fica irreconhecível. Caramba. Cara, é que, tá quase no nível de um... Eu vi um filme, não vou recordar o nome de jeito nenhum, que é praticamente uma versão de festas de faculdade de Branca de Neve e Sete Anões. Puta merda. Como é que é o nome daquele cara que... O nome dele parece com o do Perseu, e aí é mitologia grega, e aí... Esse livro é... Do Percy Jackson? Percy Jackson. É tipo Percy Jackson, só que tipo você consegue piorar umas 20 vezes, e aí você chega em Avalon High. É tipo isso. Cara, tem um amigo meu que ele gosta de Percy Jackson. Nunca li, não sei. Mas a história do filme, eu me lembro que em 15 minutos de filme, eu olhei pra um personagem e falei assim, tá aí. Esse é o vilão da história. Aí eu saí de perto, quando eu voltei, tava no final do filme, quem era o vilão da história? Nossa. Obviamente, cara, né? Eu não acho assim, parece que os livros, eles são melhores, assim. Mas é o tipo de coisa que tá muito... Eu não tô dizendo que é o mesmo caso, é a bastardização da coisa, mas é... Se for bem trabalhado, tá valendo. Mas é aquele negócio, né? Você tá pegando deuses gregos e colocando eles no mundo cotidiano. E acho que é a mesma ideia do Harry Potter, sabe? Do mundo oculto mágico, sabe? Uhum. Mesma coisa que só que ao invés de magos, deuses gregos. Como? Como? Que é a mesma ideia da entrevista com o vampiro. Ah, sim. É, mais ou menos do mundo. É, a questão do mundo oculto eu acho que é bem difundida, assim. O que eu sinto assim, o conceito, usando seu termo, Guilherme, conceito estuprado, foi exatamente a partir do Entrevista com o Vampiro surgiu o jogo de RPG Vampiro, a série Storyteller, Vampiro, Lobisomem, Mago. Então veio aquela série de filmes que no nome brasileiro ficou Anjos da Noite. Eles praticamente eles aproveitaram todo o conceito. Não que Crepúsculo está fora disso. Crepúsculo está no mesmo barco que Anjos da Noite pra mim. Por conta disso. Primeiro, essa rivalidade lobisomem e vampiro. Uhum. Que faz total sentido para o mundo do storyteller. Porque tem um motivo, é muito bem desenvolvido a propósito, por que que o lobisomem detesta os vampiros e por que os vampiros temem os lobisomens. E tem ali o mago, que foi quase que totalmente, boa parte foi aproveitado pelo Harry Potter. Sério? Sério. Mago Ascensão, tu tá falando? Mago Ascensão. Caramba. Não o conceito de magia do Mago Ascensão, mas o jeito dele se esconderem no mundo. Eu nunca vi nada do Mago Ascensão, então. Ah, só porque tanto chama as pessoas que não praticam mágica de trouxas, e quanto no Mago Ascensão a ausência de mágica é chamada de banalidade, né? É, por aí, exatamente. Então até que interessante. Mesmo, tipo, tem um vínculo aí, tipo, o banal e trouxa é mais ou menos assim. Tá próximo no campo semântico, assim. O cara que não percebe a realidade, né? Tá por fora. Uhum. Não, mas enfim. Avalon High é muito ruim, cara. É muito ruim. Quando eu falei de termo de conceito estuprado, eu tô falando no sentido de que não é que você não pode adaptar ou mudar a coisa. O problema é quando você aproveita uma coisa, um termo ou uma coisinha qualquer, mas você descarta todo o sentido que aquele tem para aproveitar sua casca mais superficial e para contar uma história que você quer. Exemplo, por exemplo, do próprio Crepúsculo. Uhum. Aqueles carinhas brilhosos não precisavam ser vampiros. Exato, cara. Não precisava ser vampiro. Podia ser qualquer outra coisa. Não tem nada de vampiro neles. Só o fato de... Você forçou a barra lá pra falar que eles bebem sangue, sabe? Mas não tem nada de vampiro. Não tem nenhuma das características dos vampiros. Inclusive, cara, isso aí é tipo... É um problema você ser um vampiro no mundo lá do... Anjo da Noite, né? Uhum. Sim, sim. É um problema você ser vampiro na entrevista com o vampiro. Mas não é um problema você ser vampiro no Crepúsculo. Né? Não, é tipo, maravilhoso, velho. Melhor coisa do mundo. Se você entra no sol, você brilha. Alho não faz nada. Crucifixo não faz nada. Tipo, agora, é o que os caras do podcast falaram, cara. É o que os caras do podcast falaram, cara. Tipo, não tem problema, então não precisa contar a história desses caras não, velho. Tipo, que se foda. O pior, não. E eu acho... A melhor coisa que esses vampiros poderiam fazer, sabe o quê? Transformar o mundo inteiro em vampiro. Uhum. Porque assim... Pode crer. Já provou que os vampiros podem sobreviver bebendo sangue de animais. É. Vampiro tem todas as habilidades de vampiros, mas não tem nenhum problema. Seria fácil, todo mundo ia adorar. Se ele chegasse lá, ô gente, quem quer ser vampiro? Todo mundo ia pular, eu. Sabe, porque não tem desvantagem. Na verdade, não ia adorar não, porque aí o Bochecha já provou nos Incríveis que quando todo mundo for especial, aí ninguém é especial. Mas aí todo mundo já virou vampiro, não tem jeito de desvirar. Por exemplo, teve um filme de 2007, se não me engano, chama Cthulhu, que foi inspirado nas obras de Lovecraft. Ele foi inspirado, na verdade, inspirado basicamente no Shadow Over Innsmouth, né? Só que mudou muita coisa. Mas, assim, a história mesmo, o desenvolvimento do plot, o desenvolvimento do que seria aquele o que acontece naquela cidade, ficou, assim, totalmente jogada pro canto, né? Foi assim, tipo, quase com o background. E o que ficou o que ficou mais proeminente foi a história do protagonista, que ele era oriundo da cidade, só que ele era homossexual. E por causa disso que ele quis sair da cidade, nunca quis voltar, e ele foi obrigado a voltar. Então, o plot inteiro, a história principal, é sobre o carinha homossexual lidando com a homossexualidade dele, numa cidade retrógrada. Coisa que não tem em nenhuma história do Lovecraft, até por causa da época, e a história original do Lovecraft foi jogada pro canto, quase não foi explorada. Então, isso que eu falo aqui, tipo, que você usou o nome Lovecraft pra conseguir empurrar a história que você quer contar. Da mesma forma que a dona lá do Crepúsculo usou o mito do vampiro pra empurrar uma história que ela queria contar que não tinha nada a ver com o vampiro. Cara, a grande putaria é você pegar uma mitologia rica pra caramba e usar ela de pano de fundo pra tua história bosta. Isso é que é sacanagem, né?